Estamos apresentando Encontro Central. Agora vou mudar. Me desculpe. eu sei, foi tudo sem pensar. Ninguém pode mais tomar o seu lugar. Agora vou mudar. Me desculpe se não fui legal, não quis te magoar. Todo mundo pode errar, eu sei, fiz tudo sem pensar. Ninguém mais irá tomar o seu lugar. Falando de amor, tocando o seu coração, enriquecendo a vida com a paixão. Esse é o nosso Encontro Central. As mais belas canções de amor estão presentes aqui. Depois do intervalo eu volto trazendo mais canções e a nossa linda tradução. É só um instante e eu já volto. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Olá, meus amores apaixonados, estamos voltando com o nosso Encontro Central, o programa de amor, o programa das belas canções, tocando sempre na sua noite o seu coração. Aos apaixonados e apaixonadas, mais uma hora para ficarmos juntinhos aqui no nosso Encontro Central e agora com a nossa tradução. Quando me encontro vendo o tempo passar, eu nunca penso em todas as coisas engraçadas que você me diz. Eu sinto como se já tivesse passado. Para onde será que estou indo agora? Eu continuo dando voltas pela sala, sabendo que está na hora de me mover. Não posso esperar mais. E estou me sentindo mais forte. Mas assim que eu atravesso a porta e estou sentindo sua emoção me puxando de volta, de volta, para amar você. Eu sei que fui pega no meio do caminho. Eu choro um pouco quando penso em partir. Oh, não! Eu não vou desistir do enigma. Eu choro mais um pouco quando ele toca piano no escuro. Ele me abraça forte, como um ladrão de coração. Ele toca uma melodia que nasceu para acabar comigo. O silêncio é quebrado e nenhuma palavra é dita. Mas assim que eu atravesso a porta, eu posso até sentir sua emoção me puxando de volta, para amar você. Eu sei que fui pega no meio do caminho e eu choro um pouco quando penso em partir. Oh, não! Eu não vou desistir do enigma. E eu choro um pouco quando ele toca piano no escuro.

As mais belas canções de amor estão presentes aqui no nosso Encontro Central. Você curtindo, ouvindo, se apaixonando. Canções de amor que falam ao seu coração. Aqui no nosso Encontro Central. Dentro de instantes vou estar de volta, eu e você. Juntos vamos ouvir os nossos recadinhos do coração. Se você ainda não enviou o seu, envie agora para o nosso site ouvintecentral.com. O Brasil inteiro ligado na maior audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Estamos de volta com o nosso Encontro Central, falando de amor, tocando o seu coração. É hora de você preparar o seu coração para os recadinhos apaixonantes aqui no nosso Encontro Central. Cantinho da Carta, Encontro Central. Recado apaixonado da Jane para o seu namorado Eric. Ao seu lado descobri que você é a pessoa mais importante da minha vida. No meu coração tem um lugar especial preparado para você. Você é o meu maior e grande amor. Te amo e sempre te amarei. Recadinho da Marlene, em Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para o seu namorado Flávio. Duas almas que constroem uma estrada juntas não sabem como esse trajeto será. Mas apenas tenho uma certeza, quase sobre-humana, que temos que construir juntos o nosso amor, que é infinitamente lindo. Eu te amo e sempre estou ao seu lado. Você é o meu grande amor. Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Dançando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Danger. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Ser feliz, viver cada momento da vida, e assim todos os dias construímos a nossa história aqui no Encontro Central, que fala de amor, que está presente no seu coração. Ah, que pena que nós chegamos ao final de mais um programa. Desejo a você um final de noite maravilhosa. Amanhã temos um encontro marcado, eu e você. Estou te esperando. Venha ficar aqui com a gente. Um grande abraço especial do Ailton Moreno. Amanhã, eu e você faremos juntinhos mais um Encontro Central. Fica com Deus e até amanhã.